Carnaval de Marituba é com o melhor, é Bob na Folia. Saída domingo de Carnaval às 3 da tarde da Praça de Marituba. Chegada no Mangueirão do Samba. Abatais a R$20 no depósito de bebidas do Neneco. No Fogo, Carnaval de Marituba é com o melhor, é Bob na Folia. Saída domingo de Carnaval às 3 da tarde da Praça de Marituba. Chegada no Mangueirão do Samba. Abatais a R$20 no depósito de bebidas do Neneco. No trio, pra não deixar ninguém ficar parado, os DJs do Pop Saudade 3D e do Mineirão. Informações 983897287. Bloco em Marituba é Pop na Folia. É imperdível. Bora recordar, Chiwa! Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Eu não tenho ninguém, amargurado está meu coração. Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso. Pop Saudade. Queira me dar. Bora, Emerson. Ele é a sua primeira dela aqui no Pop Saudade. Vamos lá. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém, nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Bora, via show! Quero te amar e sempre te ver com você. Pop 3D. Quero te amar e sempre me ver com você. Gleice, pega fuga, bora Gleice! E aí? Quero te amar e sempre viver com você. Pop Saudade! Bora curtir, bora! Louco desejo por você. Só vai pro Leandrinho Cacheteiro. Mais uma noite sem te ver. Bora, Ronaldo, bora, Gleice. Desejo. Bora, Jorge, meu amigo Bill, por ali também, um abraço. Vamos lá. Alô, William Cachorro. Mais uma noite sem te ver. Rayane. Dito teu nome bem alto ao vento. Pop! Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Pop Saudade. Deixa no louvão no carreiro. Aqui com a gente também, meu amigo Nico, saudade, bora Nico. É pop. Faroia. Pop Saudade. Grito teu nome bem alto ao vento. Bora, dog dos covardes. Olha o bigode. Pois você não sai do meu pensamento. Nosso casal viajante, carrinha de lenha desde ontem. Olha. A Rayane também. Também sente a falta. Pop Saudade. Dos teus abraços. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Mas só assim meu amor sem te amar. Um louco amor pode até machucar. E achou, Bob Saudade? Mas só assim meu amor sem te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Bob Saudade 3D. Show! A máquina do tempo. A voz da área. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Veio o sol desce. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Sucedeu o seu jeito simples. Bora aí, Janaína, Dani Cabral, as meninas aqui com a gente. Lene Chocolate, a Cláudia da 25. Ainda me ama, ainda me ama. Também a Bibi, a Magá. Obrigado, olha. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois. William, o cachorrão do Guamá, está fechado com Pop Saudade. O covarde da saudade. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, e um sorriso. Pop Saudade! Amigo Leandro, ele é a sua primeira dama aqui no Pop, olha. Vamos lá. O casal tá lindo. Bora, Naulo, bora, gíria. Jefferson Hall, hoje aqui com o Pop Saudade, mandando um abraço especial aí. Juliano e o David aqui com a gente, vamos lá. Ganhei os seus beijos. Bora, Nilde. Cheios de desejos. Alô, Rose. E seus olhos eu vi acender. A maior e melhor. Uma chama ardente. E o seu corpo quente. quando abracei sem te estremecer. É amiga Sheila, bonita da tribo, aqui com a gente também, obrigado. Gleice pega fuga do Pop Saudade 3D. Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Vamos lá. E seus olhos te ouvi acender. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Olá, Jorge! Alô, Bio! Tá sofrendo, não é pra sofrer, não. Não quero mais saber de você. Jefferson Raul. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Pop! Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Nosso amigo Lauro Salvadão, tá de cara cheia aqui com a gente, obrigado. Você nunca me amou, dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. O Alexandre Luiz. Me enganou. Bora cá, cadê o preto? Eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever. Nosso amigo Genilson, DJ Genilson Guaraci. Tá por aqui também, recordando o Bob Saudade. Um abraço, meu irmão. Vai! Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Bora, Bilu, vem-te embora. De estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. De você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Só que aí vai ser tarde, né, meu irmão? Aí será muito tarde, meu bem, podes crer. A super máquina do tempo 3D. Podes crer. Bora, Chema, bora, Marcelo Cão. Será muito tarde, meu bem, pode escrever. Pop Saudade. E aí? Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas, por favor, fica aqui, não. Desejo ganhar o seu coração. E Carmen, o casal Pop 3D. Júlio da tribo, ele aqui me faz gostoso. Daiane. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Tira a saudade 3D, vem! 3D! Bora, Naldo, bora! Adoro você! Maurício, Dani Cabral! Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Ronaldo do Frigorífico e Gleice de Bragança estão fechados com Pop Saudade. Eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Eu te amo, não consigo te esquecer. Porque te amo. Pop Saudade. Senhora. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Pois seu amor é como um furacão. Deixar a presença também do meu grande amigo Emerson aí, dos Veladeiros da Saudade. Ele é a sua primeira dama aqui no Pop Saudade, tá bom, gente? Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Vai, meu irmão. Juro que tentei te esquecer, até pensei em se destituir. Meu amor, que me Os Peladeiros da Saudade. Essa galera é show de bola. Me arrependido, venho te pedir. Vem, vem, vem. Alô, Gigério, um abraço a você, tá, Gigério? Seja bem-vindo no Pop. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo. Te chamo, eu te amo. Meninas, William Cachorrão tá solteiro. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. A super máquina do tempo. Qualquer coisa fácil pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. E aí, Ronaldo? Seu amor é como um furacão. Ronaldo da Pratina. Me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem. Vem, meu irmão. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, oh! Gina dá valor. Olha aí. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Aí o Emerson fala assim pra Gisele: vou ficar com você todo instante. Anjo bom, anjo bom. Apareceu na minha vida. nos telões. Vamos lá. A logo dos joelhadeiros. Minha vida não tem Pop, saudade. Algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão. Leite pega fogo, né? Você todo instante. Fala pra ela. Anjo bom que apareceu na minha vida. Aí. Anjo bom que me mostrou. Nossa senhora favorita, Lohayane. Tá desde sábado, meu irmão. Anjo bom que apareceu na minha vida. A sua pet, os corvais também, sempre do amor. Bom que me mostrou uma saída. Pop saudade. Super Máquina do Tempo 3D. Vamos lá! Meu olhar distante, sou pássaro errante. Sigo a te buscar. Bob dos Covardes. No máximo. Olha o Mauro Saudade, bora mal. Te beijar com a boca. Outra vez te amar. Chegou o Ciclope Mel. Tentei, ele é Rose. Me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, ele até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Digo saudade, bora Digo. Me ama, Paulo Saudade também, olha essa dupla aí, meu irmão. Me engana, se rosca em meus braços. A máquina do tempo. Me mata de amor. Bora, viajou! Sozinho e no meu caminho tudo é só. E amiga Cleia, bora Cleia. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem um pop. Viver sem você. Pop! Já vi que não dá. Me ama, me ama. Vive até me engana. Se rosca! Se rosca em meus braços. Me mata de amor. Me ama, me ama. Pop Saudade 3D. Marcelo Cão. Estou aqui, mamãe querida, para falar das mães que estão no céu. E quem tiver ainda sua mamãe, faça por ela tudo que puder. Ai, como dói o coração. O Alexandre do Isque, ele gosta de curtir o pop, é? E o filho que não tem mais mãe. Já vi homens muito fortes chorando a própria sorte com perca de sua mãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Paulo do Povo Vega, tá aqui com a gente também, obrigado. Nossa querida e nosso grande amor, seus filhos nunca têm defeitos, são obras-primas dos seus sonhos. Mas quando chega o grande dia, o mundo todo se transforma. Filho chora a sua morte e se entrega à própria sorte, dizendo adeus, mamãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Deixa eu machucar com o filho, olha. Mãe, com o filho que não tem a sua genitora. Machuca, né? Pega o Marcelo, tá um cão mesmo, irmão. Mãe, mãezinha querida do meu A vida é assim, gente. É feita de momentos. A gente tem que aproveitar. Há momentos do tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Pop Saudade. Pop Saudade. A primeira dama aqui com a gente, olha. Preto e Carme, a velha guarda. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. Pop Saudade. Tudo acontecer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E aí? Já para recordar. Vamos lá! De DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bibi, cadê a Magá? Igual uma jangada que sai pelo mar velejando. As minhas mopetes aí, obrigada. Também saio. Na oportunidade hoje, o aniversário da Rô. A Rô é dos covardes. Mas nem sei por onde você anda. Nem notícias você quis me dar. Pop Sal. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você. Bora, Emerson, dos Geladeiros, a Gisele das Geladeiras. Hoje aqui no Pop Saudade, obrigado. Olha. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. 3D. William Cachorrão, tá no Guamá. Júlio da Tribo. Júlio, cadê o Chapolin, cara? O Júlio da Tribo hoje, representando a equipe Faz Gostoso. Igual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te esperando. A equipe Faz Gostoso já está aqui. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando. Ah, tá escondido aí, né, ladrão? Chegou a Pimel, ele é Rose, família Mel. Por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Recordando! Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Saudade. Chega um momento na vida que a gente tem que cair na real, assim, olha. Eu cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com este amor? Eu sei que você nunca me amou. Nosso Zuo, quero o seu maninho aqui com a gente, obrigado. Solo bem, o Erinaldo, o Nico Saudade aqui com a gente também, o Mauro. Também o DJ Genilson. Só a diretoria aí, né, meu irmão? Vamos lá. Oi! Guerreiras. Diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Olha aqui, daqui a pouco vem combatir, meu irmão. É lindo. Tão lindo amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito. Meu cachorro, pão de mel, é? Ciclope arroz, ali no cantinho, olha. Vivo sem te ver. E bate uma saudade. Pop saudade. Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. E aí? Pop Saudade. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. As guerreiras da saudade estão aqui no Pop Saudade 3D. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Já sabe o português, deve ser importante. E eu? Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, na boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Meu amigo Cleiton, fiquei recordando aqui do Pop. Vamos lá. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Esse tal de cruzeiro. E eu? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Ha! Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. Importante, importantíssimo, eu sou filho do Raimundo. Ô, oh, Dona Maria. E da Dona Maria. Pra gente, o Bilu já bateu nas fotos da nossa família Saudade, tá bom? Fotos são de graças. E serão postadas em nossa página Pop Saudade 3D e também a página Família Pop Saudade, tá bom? Agora, pra quem se diverte, fuga, não deixa bater, negão. De um dia ser gente. Já deu separação aqui no Bob, velho. Ser grande como um país. Do Oiapoque ao Chuí. Fala, Marcelo Cão. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Marcelo Cão da Pedreira, ele no som que ele gosta, Pop Saudade 3D. E com esse tal de cruzeiro. Eita, Gleice, pega a fuga. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Pop Saudade! você não sou ninguém. Fala, senhor Wilson, fala, meu irmão. Pense. Aí, Creito. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Meu grande amigo, camarada, Nico Saudade, a gente tem um carinho muito grande, Nico, um abraço a você, meu irmão. Sem você não existo. Bora, Emerson, o Emerson dos Veladeiros, a Gisele, seu grande amor tá com a gente aqui também, obrigado. Sem carinho e sem amor. É pop! Raiane, esta menina gosta do pop saudade 3D. Você é minha vida, você é o que eu mais quero. Te amo, te amo, te amo. Sem você eu não existo. Sou um pobre sonhador. Egenilson! Agora chega com a gente também. Pra viver até o fim. Te esperei. Com ternura te esperei. Ninguém mais esperou. Com carinho e amor no coração. Foi tanto dia que me transformado em noite. Que suportei o acesso. Tony Cabral. Desce esperar. Que cansei de esperar. Hoje não tem. Peito vazio. Hoje já tem outra alguém. Maurícia Marito Bense já está aqui. Me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho peito vazio. Dog dos Covardes no Pop Saudade 3D. E com grande amor. Me fez apagar toda a dor. Vai! Janaína 3D. Janaína, ela tá fechada com Pop Saudade. Te esperei. Com ternura te esperei. Como ninguém mais esperou. Com carinho e amor. No coração. William Cachorro também, o Val, tá com a gente, Val. Um abraço, meu irmão. E me transformado em noite. Bora, Joyce! Alô, Pio! Botei o acesso. Vou fazer uma vinheta pra isso. Deve esperar. Que cansei de esperar. É pop. É 3D. Hoje não tenho peito vazio. Sábado! Aniversário do DJ Rodrigo, saudade lá no posto da recordação. Eu já quero confirmar minha participação, tá, gente? Vai matar a saudade do trem da saudade, Mineirão. Vamos lá, sábado. Essa força pro grande amigo Rodrigo que a gente considera. Vamos lá. Chegando a equipe Ultra Shop. Alô, Leozinho. Outra alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Vamos lá, Tio Lobo. Covardia, covardia, covardia, covardia, covardia! Ah, dentinho, aqui é a vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão, eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete, mete, começa a covardia. Quanto mais o tempo passa, bora começar a covardia, bora, hein? Mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar. Este cara que não se arrumou ainda na festa, oportunidade agora do cara chegar junto e descolar a parada, meu irmão. Gostasse logo de você, tanto assim, é por você. E canto. Alô, viajou! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria. Bora invadir, Sabro Ronaldo. Razão pra. Bora, tio Lauro. Domingo tem Pop da Furia. É por você. E canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê? Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o tio Naldo, hein? Olha, me falaram que ele é covarde, é, bebê? Vem fazer a covardia com a vampira, eu adoro. Bora, bigode, bora, Bete. Se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você. Marinar no Popo Bem aqui com a gente, para Marcelo Campos. Você me levar, eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar e acendeu a ilusão, fez meu coração. Não giro! Aqui meu cachorro! Alex Twist, cadê meu irmão? Não posso mais seguir sozinho. Aí, garçom, traz o balde de cerveja. Aí, pro Léo Giro, que ele pega a ponta, hein? Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Com você eu vou. Na chuva, o céu azul. Pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Com você eu vou pra qualquer país. A maior e melhor é Pop. Sou feliz. Pop Saudade. Se você comigo está. Se você comigo para o William. Eu juro, sei que vou gostar. Garçonete Adriane, traz cerveja aqui do ladinho. Alô, Adriane! Pra onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Olhe! Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Olhe! Chapolin colorado! Não contavam com minha astúcia? Você aqui? Sim! Na chuva, o céu azul, pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar, com você eu vou. Vou pra qualquer. Olha, quarta-feira, a gente quarta absoluta, lá no Ponte da Recordação. Vem aprender a dançar com os covardes. Olha, vamos lá. Se você comigo está, pop! Com você eu vou. Na chuva, o céu azul, pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Com você eu vou pra qualquer. Olha o saudade, sua primeira dama. Pois eu só sou feliz. Ei, se o você pop é o pop. O casal Mário, também a Sandra, se conheceram aqui no Pop Saudade, 2 anos atrás. Vejo em ti a paz que eu peço. Alô, Sussu! Oh, senhor Wilson, Sussu, seu grande amor. Um abraço, minha irmã. Sei que sou com teus carinhos. Posso esquecer o que eu sofri. Amiga Cláudia, da Consideradas. Carreira solo agora, né, Cláudia? Um abraço, Maldino Boy, Lene Chocolate. A menina mais doce do Jurunas. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, Lene Chocolate. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Para me anatomia. Gino da Ultra Shop. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. E vem, minha Nathalie. Rosângela, dos Covardes, ela gosta do Pop Saudade 3D. É com calma que é enfermeira, hein, meu irmão?

Se dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em favor, mas era melhor cada um. Ciclope Mel! Bora, Rose, galera! Seu sonho separado. Alexandre do It, Leozinho, DJ Genilson. Mas o que a gente também. William Cachorrão, tá solteiro hoje, olha. De Cabral. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais. Dani Cabral, ela gosta do pop Saudade 3D. Não dá pra te esquecer. Alô, Dani. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz. Xalucão! Na minha vida sem você, senhor Wilson. Eu sei. É a Chuchu das Primas. A falta que depósito das Primas. Me faz. Tá com a gente, olha. E o medo que o vazio traz. Para aí, pessoal, da Gisele. Vida sem você. Deixa que quero, sobrante a boa. Pop Saudade 3D. Márcia Fantástica. Bora, Márcia. Pop Saudade 3D. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar, te convidar pra sair pra qualquer lugar. Bora, Pato Saudade, bora, Pato. Te abrir. Meu amigo Dimilson, lá no Galo Sul. Bora, Dimilson. Que eu te... A Mônica tá junto hoje. Alô, Mônica. Pop. 3D. Só eu sei a falta que você me faz. Boa noite, Rivaldo. Que o vazio traz na minha vida sem você. Pop Saudade 3D. Só eu sei a falta que você me faz. Você não me olha assim, ó. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Papi, que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. A super máquina do tempo. É com o Rogério, gostei do bigode, meu irmão. Comigo, onde foi que tu fez? Que eu quero lá fazer o meu também. Olha. Brigadeiras à parte, o casal que eu considero muito, o casal DR. Obrigado, Débora, Rogério. Obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos lá! E o quê? Sempre te amei, do começo ao fim. É o comandante Rivaldo, o Joelho Aguá. Mas não foi tanto a... O Pato Saudade, Edir Wilson do Galo Sul. Obrigado, meu irmão. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você.

sente com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Agora eu posso dizer o que é felicidade. Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender que quando eu mais precisava, encontrei você. Encontrei você. Sente com carinho seus braços me envolver. Sente o calor do seu corpo me aquecer. E aí, meu irmão? Não interessa o seu passado. Pop saudade. Só interessa estar ao seu lado. Não me interessa. Momento. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois, só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Eita, Chapolin, tá te escondendo hoje, né? Você esqueceu, eu te quero. Eu te dou. Ele ao lado do dog. Eu te espero, pode escrever. É? Meu grande amor, eu preciso de você. Não, aí não. Olha o Bechabe. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer. Pop saudade. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Olha a Mônica! Sei para a Mônica. Que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero. E eu? Eu te gosto. É, meu irmão. Eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você. De você, eu preciso de você. De você, eu preciso de você. De você, de você, de você. O Pato baixou na categoria. Bora, Pato! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. nossa vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor. Pop. Oh, oh, oh, oh. Pop saudade. Oh, oh, oh. Os casal viajantes também, o Carlinho e a Edilene. Desde ontem, curtindo o Pop Saudade. Obrigado, tá bom? Bora, Jorge! Alô, Bilbo! Bora, Bilbo, bora, meu irmão! Wagner, do Boné e Baby do Boné. O casal do Boné fechado com Pop Saudade. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Nossa amiga Cleia, bora Cleia. Quisera esquecer. E aí, Cleia? Que um dia eu te amei.